Alô, Palácio! Sucesso total, segunda-feira da ressaca, tradição. Hoje recebendo o Cineral Sonamu. Ontem estivemos na Avenida Show, a nova casa de show da Sacramenta. E lotação total, graças a Deus. Obrigado, meu irmão. DJ Michel. Tocando original. Aqui no Cineral Digital. Alô, estou só aqui na praia, neste sol que me acompanha. Bora começar assim. Queima, bora, Palácio! Queima, e começa a segunda-feira da ressaca aí. Quando sai então sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim e palpitar. Bora, Michel, pastor Ratinho tá na área da banda Quero Macho, tá aqui a retaguarda com a gente. Alô, Ratinho! Me estremeçou. Vai, Gleixo, vai pra cima. Quando sangue entra o sol aqui na praia. Olha, amigo Gleide, Sabrina também, o nosso casal Light. Deixa por aqui, ó. Mamãe do ano. Olha, hoje é aniversário da nossa amiga Ana. A Ana do Zequinha. Parabéns, Ana. Bora curtir a festa hoje, é seu aniversário. Vamos lá! Mais domingo é valendo. Sabe que eu queria mandar um abraço aí pro Batistão Lanche. Alô, Batistão, um abraço a você, meu irmão. Quando sai então o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar juntinho a mim. Essa aí o Marcelo dançava na época, lá no acampamento. DJ Michel e seu show espetacular. Ei, DJ Michel. Já calma, mulher, que só tô começando, bora. E a palácio! Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Olha, Fabinho da Romanel. Nunca pensei. O dia chovino. Passo vino. Assim, quarta-feira é nós no Caribe. Às vezes sensível e tão provocante. Eu te mando fly. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Bora, Silvio. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. E aí, Midian? Ela invade, papai. Sem limite. Bora, Paty! Olha o Magrão, apareceu o Magrão. Negócio da sério. Juro, tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Meu amigo Leandro, Super Pânico com a gente. E a patroleia já por ali, ó. Salamana é com a gente aqui, ó. Foi sem querer por ti. Fala com o tio Salamana. Apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Foi sem São querer por ti. E é palácio, bora. Terei valor para enfrentar a sua cara. Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança, que ainda queima, me maltrata e me castiga. Terei coragem para vê-la em minha frente e simplesmente com um pouco de desprezo fingir perfeito para que penses que não te amo e só dizer o suficiente: oi, tudo bem. Aconteceu aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo viveria com esse amor cheio de orgulho e mistério contra mim. Eu tentarei, vou procurar outro motivo para chamar sua atenção de qualquer jeito. Se não for assim, te falarei com mais carinho. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Terei valor para enfrentar a sua cara. Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança, que ainda queima, me maltrata e me cala. E aí, Palácio! Terei coragem para vê-la em minha frente e simplesmente... Esse amigo Rui com a gente. Alô, Rui, tá por aqui. Recordando no sono, amor. Que pensas que não te amo. É Palácio. E só dizer o suficiente. Oi, oi, tudo bem? Jack, moleque do... Aconteceu. Para, Jack. Aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo viveria com esse amor cheio de orgulho e mistério contra mim. Eu tentarei, vou procurar. Olha o nosso casal original. Motivo para chamar sua atenção de qualquer jeito. Se não for assim, te falarei com mais carinho. Oi, tudo bem? Vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. Ó, minha estrela da guia, ilumina o meu caminho. E aí, papai, vai. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de topo. Alô, Riquel. Caminhando vou. Olha o patrão. À procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Estrelinha do infinito que vive no céu a brilhar, a paz e o grande amor, por favor me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou, Érica Riquelme, à procura de paz e amor. Nosso amigo Fábio da TF, bora Fábio! Bora, meu irmão! Oi! Estrelinha do infinito que vive no céu a brilhar, a paz um grande amor. Por favor, meu parceiro Erlon, aqui na retaguarda, bora Erlon. Estou, ele dá valor. Sozinho, nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou, à procura de paz e amor. Caminhando vou, à procura de paz e amor. Mineral Digital, o som do amor. Pra você no palácio. Outra vez você diz. Olha o Marcelo da ópera já na área. Precisa partir, mas eu Marambaia. Mantenho. Parceiro do Guilherme. O que vais me deixar? Roberta. Para Wagner. Seguidor. Nesse instante que peço. Com você tão distante, não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me, te amo. Volte! Volte pra mim. Você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. Roberta, escuta-me, nesse instante te peço. Com você tão distante, não há felicidade, mas eu acredito. Olha, amigo Mica pra Monter. Já por aqui, alô Mica, abraço você, meu irmão. Roberta, escuta-me. Adriano, te amo. Volta pra ela. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. O som do amor. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. Fala besteira, meu irmão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Para André. Ao meu lado só resta. Alô, Kikito! Solidão. Vai pra cima, meu irmão. Vamos lá! Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? Ivana, Matilda. Deixa que tal. Terra é uma, foi eu que errei. Alô, Claudete! Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Tenho a certeza que no meu regresso. Bora, amarela, como é que é? O meu grande amor. Alô, Quino! Vai me. Pra cima, Quino, bora, Quino. Aproveita, meu irmão. Olha que tá aqui Michel, o grande Marcelo da ópera aqui com a gente, recordando no palácio. Ele o Ratinho. Alô da ópera. Fica à vontade, hein. Palácio, só começando. Amor, que bom rever você, meu amor. E aí, jesuíto. Amor, Que bom sentir você perto de mim. Olha o churrasco. Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você perto de mim. Amor, que bom rever você. Esquecer aquele amor que eu perdi. Bora, Max Palácio! Eu vou tentar devolver. Vamos até 5 da manhã, meu irmão. Muito bom. Aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu amor. Bora, Pati! Não vai. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Alei, Jaque. Me senti só sem ninguém. Me procurei de ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Essa pegada aí lá da Terra Firme com a gente, que manda o farofa, hein, meu irmão? E aí, farofa? Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Fala, Maria do Pinto Julan, já com a gente. E aí, Luizinho? Olha o Marcelinho. Que eu nunca quis. Só pra quem tá brigado, te liga. Brigas, muitas brigas, não sei dizer porquê. No amor é inevitável isso tudo acontecer. Olha, sábado tem cineral na mansão. Quanto mansão da saudade de Coraci, gente. Sábado é Ciro de Coraci. E lá vai o Sunamor. O melhor da briga é a reconciliação. É um amor novo que nasce e faz explodir. Max do Sorinho. Não suporta tanta emoção. É lindo te ter de novo em meus braços. Júnior Plataforma. Gostoso é sentir teu perfume no ar. E ter teus carinhos. E a vida inteira te ter para amar. É só em meus braços que você se acalma. Fazemos amor como da primeira vez. Seu corpo tão lindo. Amiga Plataforma da Carretinha Dreme Treme. Tá curtindo uma saudade hoje. Limpando os ouvidos, é? Bora, Plata! Olha, Suzy! Aí dos exclusivos, é verdade. Música. Alessandro, Alessandra e o amigo Marcelo com a gente. É o Marcelo, é o Marcelinho. Seu corpo tão lindo, eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga de uma vez. Olha o peixe! Empresário Jack da Terra Firme, já por aqui, bora Jack. Zaquira, vai pra cima, meu irmão. Aniversário dela. Ei, escute, amor. Fala, Pati. O que eu vou dizer? Depois te falo. Eu te amo. Escute, amor, o que eu vou dizer? Eu te quero. Pega do som, vai. Já cansei de ficar sozinho, sempre calado. Amélia empresária, sem me declarar. Empresária Amélia já por aqui. Ela começou a trabalhar já, meu irmão. Meu amor, por isso que ela tá vindo só de vez em quando. Grande, minha timidez não esconde a vontade de gritar. Ei, o mundo vai saber que eu sou louco por você. Amigo Neguinho da Cabaju com a gente. Te amo. Ele é loura, meu irmão. Também o Negão do Bagaço e a Fabiana aí, mamute. Olha a galera do Jurunas. Timidez não esconde a vontade de gritar. Olha a delegada e a sua filha Paola com a gente. Só de camarote hoje. Vamos lá! Que eu sou louco por você. Bora, Antônio! Eu te amo. E aí, meu irmão? Ei, escute, amor. O que eu vou dizer? Eu te amo. Toma-te. Hoje estive mexendo no meu passado. Foi uma foto tão linda que eu te encontrei. Alô, Marcelo da Ópera! Alô, Júlio Plataforma! Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado. Alô, Motora Gleib lá do Siqueirão. Quero te amar de novo. Sempre quando pode, dá no Cineral. Bora, Gleib! Naquele banco da praça ainda te espero. Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. E aí, Jorge? Volte, ainda eu estou te esperando. Te amando, te adorando, te implorando. perdidamente louco por você. Pense e volte pelo menos um instante. Me dê mais uma vez só uma chance. Agora eu não quero te perder. Bora, Palácio! Fala, gente, sexta-feira. Começa todas as sextas do Cineral, lá na Avenida Show, Antigo Remanso, hein, meu irmão? O nosso encontro tá marcado. Toda sexta-feira agora, Cineral, na Avenida Show, Antigo Remanso, atrás da locomotiva. E vai ter sorteio de pernoite lá, viu, gente? Pernoite, papai. A pessoa tu ganhar, hein? Aqui te amo, por isso espero. Pode dar o gancho. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte, ainda eu estou te esperando. Fazer parece o Gabriel Pensador. Ando te implorando, perdidamente louco por você. Rosana, imperador Rosana. Ela é nossa amiga Rosiane, é da família, boa Rosiane. O som do amor. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. E aí, bate, olha o bonde. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Tenho saudade. Você nasceu pra mim, eu pra você. Tenho saudade. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Abandonou. O nosso encontro antes foi premeditado. Nosso amigo Arthur e a Wanda com a gente, abraço, hein? Você nasceu. Bora, Ibirajara, é melhor. Eu pra você. Você nasceu pra mim. Olha a estrela, tá na área, bela estrela. Olha quem chegou, nosso amigo Marlon. Marlon GDU já por aqui, bora Marlon. Hoje chegou cedo, né, meu irmão? Um pouquinho. Cê sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você. Érica Riquelme. Brava, o destino sabe. Olha, patrão. O que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Segura esse sonho, meu irmão. Te liga! Tudo ficou triste na despedida. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Já não sei viver sem minha querida. Alô, parceiro Rui! Toda minha vida Rui, a velha guarda. Esperarei. E aí, Palácio? Sem o seu amor eu não sou nada. Sou um homem triste na estrada. Lá na estrada da solidão. Olha, Ana Maria. Da solidão. Venha correndo salvar meu. Olha, sexta-feira tem pernoite locomotiva. Sorteio. Da solidão. Venha correndo salvar meu coração. Aquela suíte com piscina, hein? Alô, Pati! Tudo. Quem será? Triste na despedida. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Já não sei viver sem minha querida. Sem o seu amor eu não sou nada. Sou um homem triste na estrada da solidão. Da solidão. Venha correndo salvar meu coração. Chora, gato. Olha, olha, Rosiane. Vejo no fundo aquele olhos, os teus olhos azuis. É gato de vazão. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Bora! Minhas estradas são encruzilhadas. Que rocha, hein? São batalhas perdidas. Minhas bravuras, minhas desventuras, cicatrizam feridas. Olha, se alguém quiser amendoim bem torrado, chega aqui atrás na retaguarda com o Manelvinho. Ele tá com tudo. Ô Manelvinho! Entre o fogo e o céu, joga três pra nós. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo no Vanessa, Vanessa com a gente, invadindo o palácio. Bora! É da sua mãe, Amélia. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo dos teus olhos de blue. Padre Paulinho, esse é considerado. Quero dizer que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Fala com o Padre Paulinho. Construirei. Vem aqui o Negrete com a gente. Para nós dois. Fala, Negrete. Um mundo inteiro. Vizinho da Kombi. De muita paz para o nosso amor. Que está tocando. Veja quantos namorados estão dançando. Olha os namorados. Este é o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando, amor querido. Apaixonada estou. Você também está a noite inteira, amor. Vamos dançar. Você nasceu pra mim, eu pra você nasci. Bendita hora, amor, que eu te conheci. A gente, o garçom Valdo vai passar aí na sua mesa. Vai passar com um balde aí, quem quiser. Deixar algum dinheirinho aí, qualquer valor, pro nosso amigo garçom Wagner. Ele que tá hospitalizado, tá internado, não tá muito bem, né, gente? Então ele tá precisando de ajuda. Então nessa hora, é a hora de te ajudar, o garçom Wagner. Quem não conhece o garçom Wagner aí, né? Pois é, o garçom Valdo vai passar aí na sua mesa. Pode ser um real, dois reais, cinco reais, depende do seu coração, tá bom? Garçom Valdo, vai pra cima. Vamos dançar. Você nasceu pra mim, eu pra você nasci. Bendita hora, amor, que eu te conheci. Rosano! Voltei porque te amo. Diga também que não. Alô, plataforma! Esquecer. Olha a treme terra! Que o amor da tua vida ainda sou. Ei! Eu. Vem cá comigo agora. Vem se dar, vem receber. Vem cá. Alô, parte, terça-feira já sabe. É Uber 4 conto, meu irmão. Vem matar. Quintal, quintal. Desejo, vem cá, que eu necessito do teu beijo. Amor da minha vida. E aquele amor? Foi preciso a distância pra gente aprender. A ligação volta aí com o balde. Passando aí. Que separados só pra receber o dinheiro aí, quem quiser dar, pode dar, viu, gente? em prol aí do garçom Wagner, que tá hospitalizado, viu, gente? Tá internado. Bora, Valdo! Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo. Na reta agora, Michel, DJ Marcelo, experiente. Desejo. Ele é Rafaela. Alô, Rafael. Eu necessito do teu beijo. Hoje tem. Só a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Chama ela agora. Vem cá comigo agora. Vem se dar, vem receber. Vem, Amélia. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Olha a pia. Vem cá ficar comigo. Ei! Vem matar o meu. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Bora puxar mais um pouquinho lá de baixo na manhã. Bora, palácio! Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. Alô, Erlon, ele dá valor. Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. Parceiro Magrão com a gente. Bora, Magrão. Eu acho que o Angélica ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo junto. Atenção, Valdo. Garçom Valdo, R$10 aqui pro Wagner. Aqui da mão do nosso amigo Rui. Dois, um mundo. Vem cá pegar, meu filho. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. E a ressaca do palácio! Mas vale viver é sucesso, a vida nesse doce engano. Cineral. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Vai, plataforma. Ah, bandido. Lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo, porque esse mundo é um brinquedo que não... Alô, Gleison do Quintal! Preparada. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Olha nosso amigo Rafael. Eu quero viver um poema de amor nos teus braços. Por isso eu digo... Galera da Kombi, hein? Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Nossa amiga Anne Motora, tá aqui com a gente, bora, Anne. Tá por aqui. Tá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Olha você! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Olha o casal original com a gente, hein, meu irmão. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Olha o nosso amigo músico Ratinho. Me dei todo. Juntei com o Marcelo da obra. Que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Falei, Jota, quem tá com a gente, Pitbull. Eu me ati... do Cachorro Quente. Corpo e alma, dividindo o que. Alô, Pitbull. A guarda do Jota lá, viu? Porque um dia me. É Serradas. Tão feliz, mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Bora, Ana Maria! Ana Maria tá aqui com a gente, lá do Pinto de Lanche. Ela que vai ser também patrocinadora aí do bloco Levada do Amor. Bora, Ana Maria! Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava. Desse amor que um dia me fez tão feliz, mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Vai acordar. Você para mim é um pássaro. Voa pra longe ao amanhecer. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para viver. Você para mim é a luz do sol, que tudo ilumina e sabe aquecer. Você é meu fogo, é meu farol. Estrela que chama. Olha o Rui do Jurunas, o rei do porco, meu irmão. Sem você não. E aí, Erlen dá valor. Sem você. Cara de boneca. Sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo. Sem você não sinto. Bora, casa original. Quase não respiro. Amiga Neia. Longe dos seus braços. André. Eu não sou a gente. O mesmo homem. Segura o som, vai. Você para mim é a. Para aqui, para Marcelo. Fonte onde a sede vou saciar. Você é o mar que me mete em medo. Você é o rio que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu piso. Me dá sustento e também a flor. Você é o caminho do paraíso. O meu alimento é o seu amor. Não sinto fome. Quase não respiro. Longe. Amigo Raimundinho Peixeiro dos Junões. Eu não sou tá aqui, ó. O homem. Sem você não durmo. Sem ela ele não dorme. Sem você não sinto fome. Até fome. Quase não respiro. Pega o cara ama. Longe dos seus braços. Eu não sou o mesmo homem. Sem você não. O homem do ajoelho da Juru. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe do... Bora recordar, bora recordar. Alô, nego, na época. Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Olha, graças a Deus, arrecadamos R$157 aí da galera. E vamos ajudar aí pro nosso amigo Jorge aqui do Palácio, pra depositar lá pro Wagner, viu? E desde já a gente agradece essa galera aí, valeu. Vamos lá! Por que essa frieza, meu amor? Por que esta mudança inesperada? Para a plataforma, você é o da ópera aí. Ter motivação, sem o seu calor eu vi. Atenção, Carlane, alô Carlane Martins. Na hora do ver, seu cartão de crédito tá aqui, ó. Cartão do Santander. Pensava que era da Mega. Carinho e afeto você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Alô, Leandro! Bora, patrolé! Diga, meu amor. Sai com Marcelo da Ópera. E é mentira este seu castigo. E só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vai dormir comigo, que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Começando o baile. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Vai rosando pra cima. Eu chorei e pedi perto o fim do nosso amor. É o parceiro Rui dos Cafajés, bola Rui. E DJ Júnior. Dei meu amor e dei tudo de mim. Alô, Ângelo, qual é a parada? Querer, olha só, meu irmão. Sei que ele roda, roda, roda. Culpa em mim. Já puxou uma. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos. Desgraçado! Se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero. Bora, Batistão Lanche, como é que é, Batistão? Meu grande amor, eu preciso de você. Tem meu amor, alô, Gleibe, tem tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Saudade da mais boa qualidade pra você aqui, ó, bora. Duas pontas de cigarro apagadas no cinzeiro. Duas rosas DJ Marcelo vão morrendo em cativeiro. Só estrelinha. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Oh, oh, oh, oh. Onde está aquele tanto? Oh, oh, oh, mais sim. Esta felicidade, saudade, hein? Deixou nós dois tão sozinhos, partiu deixando saudade. É assim que o Erlo gosta de ver o Cineirão, o baile. Assim que ele gosta de ver o palácio, no baile. Bora! Duas pontas de cigarro apagadas num cinzeiro, duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança, duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Aquele encanto do tempo em que me amavas, e eu te amava tanto. Onde está felicidade? Deixou nós dois tão sozinhos, partiu deixando saudade. Eu quero que você me deixe em paz, pois seu amor eu não quero mais. O que você fez foi tudo tão ruim, e o nosso amor já chegou ao fim. Eu posso até jurar, olha a motora de onde, melhor amor não terá. Ela recorda, hein? Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Amigo Marcelo, Alessandra aí, ó. Tenta te amar com todo o meu amor. Fala com o padre Paulino. É com a gente, Paulinho. Eu vou seguir. Paulino tá de mal, amontinho. Pois seu amor. Quando ele tá de bem, ele fica aqui do lado. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra. Alô, Amélia! Calma, no Tiagoninha. Eu posso até jurar. Olha meu parceiro Rogério Dançarino. Aí dos Dançarinos da Saudade. Bom, Rogério. Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Te amar com todo meu amor, não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Para Marcelo, para Alexandra, faça o que quiser. Sua amiga Cleane, o Romeninho, meu irmão. Vou procurar outra mulher. Bora! Passando lá de show, representando os potentes. Só no baile, o baile, o baile. Siga o Michel, gosta de tocar. Vai, Palácio! Um paletó usado e um chapéu velho, vesti num cabo de vassoura e enchi de capim. Dá-lhe o cineral. Formando assim um espantalho, então pedi: proteja com muito cuidado todo o meu jardim. Olha a Amélia, o Marcelo da obra, ela chora nessa aí, ó. São flores muito lindas que nascem pelo chão. Agora procuro aquela pra plantar no coração. São flores muito lindas que nascem pelo chão. Bora, Rogério! Agora procuro aquela pra plantar no coração. Rocha, meu irmão. Você vai espantar abelhas. Bora, Kikito! Boletas e beija-flor. Bora, Kikito! São flores que. Aproveita o baile, meu irmão. Bora! Somente para o meu amor. Alô, Kino! São flores muito lindas que nascem pelo chão. Agora procuro aquela. Olha o Pitbull do Cachorro Quente com a gente. São flores muito lindas. Hoje promoção Cachorro Quente dele, viu? Completo R$3. Agora procuro aquela. Ei! Pra plantar no coração. E chama o Fernando Mendes aí, ó. Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Trabalha comigo e se fico cansado. É verdade. Me ajuda nas coisas que devo fazer. Vamos! Por descuido ou não. Amiga Cris e o Rui com a gente. Se tocam nas minhas. Para Cris, para Rui. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Amélia falou, Michel, agora eu vou dançar. Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Alô, compadre Paulino! Foi engano. Tá de mal. E mais tarde eu penso em dizer. Mas meus olhos procuram por ela e contrariar. Bora, Paulino, quarta-feira todo mundo no Mangueirão. Sofro calado, morrendo de ciúmes. Desde de tarde, aquele churrasco no estacionamento. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Acredito que ela espera a minha cantada. Se chamo seu nome, ela atende apressada e fica encantada olhando pra mim. Ansiosa ela fala, feliz que já é sexta-feira. Mas não sei se ela vai dizer não ou se vai dizer sim. Como não digo nada. Bora, Pita! Tá com a gente aí, meu irmão. Agora é do Badovaldo! Até segunda-feira. É nóis. Respondo e finjo sorrir. E a cantada pra aquele chopinho que vivo sonhando. As palavras bonitas que ando ensaiando. Não tive coragem, não me decidi. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. A Marcela tá carente, vai, Marcela. Mais um fim de semana que vem e que vai, e de novo a saudade que entra e não sai. Outra vez até segunda-feira é tempo demais. Saudade no som da mão. Pra que saber meu nome? Ei! Saber do meu passado. Bora, curtir, bora. Eu sou igual a tanto. Amei e fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos. que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do... Olha o anjo da noite. Pense depois, seja feliz primeiro. Vai, anjo. Inventa um sonho porque o mundo de mentira. Olha a delegada. Minto do que o verdadeiro. Veja em mim só um... É só de olho. Tecido. Quem sabe até o seu amor perdido. Quero ser, ei, o que você quiser. E o quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Eu amei e fui amado. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Não me pergunte. Maurício Limpeza! Maurício Limpeza é parceiro. Ei, Somerânia! Pela mão, vamos fazer de conta que o amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está. Paneguino! Cadê a galera do sal, meu irmão? Paneguino! Pode ser que depois dessa. Ele é loura, meu irmão. Vem outra noite, mas... Bora, Vanessa! Sabe, é Jurunas, é nós! Pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Ei! Pra que saber meu nome? Eu sou igual a tantos. Já amei e fui amado. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Produção DJ Sabá Meirelles. Deus sempre no comando de tudo.